Caso 6919, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 03, bom voo. Tente parte principal Índia, para ponte espera da pista no 0, quando pronto torre 18.95, 6919. Trip 5218, solo 35, libere primeira direita, chame solo em 121.9. 19, 5218. Trip 5218. Trip 5218, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa antes do Juliette, para Mará, 5218. Xeremé 310, autorizada a decolagem pista 10, vento 120 graus, 119. Decolagem. 5218, observa a nave da Azul no táxi, após prossegue Juliette, parte 3, atento ao sinalizador. Tentar atentar a nave da Azul, 5218. Xeremé 6310, decolado aos 38, chame controle em 119, sinal 35. 935, boa noite, 6310. Tamo no Xeremé 6310, boa noite, na PUC Aracaju. Xeremé 6310, contato radar na decolagem, subir mantém nível 350, saída PUC. 350 na PUC, pode ir para Aracaju, tá aqui, vem? Agora. Azul 6999, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Autorizado. R6310, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado, Xeremé 6310. Azul 6999, autorizada a decolagem pistão 10, vento 110 graus, 119. 691, Luminato Decolado 240, chame controle 199, decimal 35. 1935, 699, obrigado, boa noite. Mantém pista de chegada, do 4298. Doutor Salvador, 16919, decolar terceira da AEL, passando 1300 para nível 340. Mantém pista de chegada, 16919, contato radar na decolagem, subir e mantém nível 340, saída da AEL. 340, saída da AEL, 6919 das 8. Estabilizou o 3551-91. 3551-91, complete a final ILS, chame torre 118 decimal 95. 3551-91. Salvador, o trip 5591, estabilizado no LS, passo externo mais chá travado. Trip 5591, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. 5591. Alvo 1-0-9-6. Com 1-0-9-6, isso aqui chamou o sol, backup. Sol, Léo, tá 3258 para pushback e acionamento. Tá 3258 autorizado, reporta táxi. Reportar a taxa do TAN 3258. Salvador com 096. No 096, chamou o solo para cópia. Estimativo, tá falando cópia. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta pelo 1-9 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-1-9 decimal 35, aciona 5-1-6-6 no transponder. Provado Fortaleza, 370, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Momo, transição Froti, aciona... Perdão, aposta pelo 1-9. Controle 1935, aciona 5166. No 096, correto, portal 5, chama para um pushback acionamento. Reportará o gol 096. 6393 na escuta do controle. Na vila, no solo 46, libere primeira direita e chame solo em 1, 2, 1, 9. No solo 219, trip 5, 5, 9, 1. 9, chame centro Recife 1251, lanterna 1, 3, 3, 9, 5. 251, 3, 3, 9, 5, 6909. Boa noite, prossegue táxi via Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Juliette, ao sinalizador, 5591. Visada a chegada Boss. Azul 4298, desça para 2000 pés, o ajuste 1014. Autorizada final e ILS após estabilizada. Via Índia, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1014, agora um bom voo. 10 Almada, via da ponte espera da 1010, no ponte espera 3295, tá 3258, bom trabalho. Né, 6303, vê se mantém nível 050. Voo 096 na 05, puxa essa lá. Voo no 096 autorizado, reporta táxi. Livre, reporta não, táxi 096 agora. Bahia, o TAR 3858, está pronto, com a espera da 190. Tá 3858, autorizada a decolagem pistão 10, vento 190 graus, 109. Teve ingresso e decolagem da 190, TAR 3858. Chanel 6313, desça para 2000 pés, ajuste 1014, desça autorizada final ILS, eu posso estabilizar. 6313? Olhe em 199, desça 935. 1935, tá 3858, boa noite. Desça autorizada final ILS, eu posso estabilizar, Chanel. Bom dia, descendo para 2014, autorizado, chama estabilizado, 6393. Estabilizado, LS X-Ray, pistão 0, campo à vista, azul 4298. Azul 4298, complete o final ILS, chame torre 198, décima 95. 1895, boa noite, obrigado. Abandono 3258, cruza 1500 para 370. Tan 3858, o contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 370, sai da Momo. Momo para 370, Tan 3858. Os marcadores externos? Importará marcadores externos, 4298. Natal. Gol 1096, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste 1094, agora bom voo. Vem com 1094, procede parte Índia, né? Espera 4 18 95, então boa noite. Simbra embaixo travado, 4298. 4298, autorizado pouso pistão 10, vento 1 no 0 graus, 089. Livre, pouso, pista na 0, 4298. Não me copia? autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.35, aciona 5171 no transponto. Meia, mantém o ponto zero. Mantém 09. 1096, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, gol 096. Azul 4298, solo 58, libere primeira direita e chame solo em 121.9. Primeira direita 219, na Torre 198, decimal 95. E Salvador, boa noite, Chiné 6303, sinal. Chiné 6303, continua a aproximação, aguarde especialista. Guarda 6303. Azul 4298, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Deus da colega 10, gol 09. O chinelo 6303, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-9, confirme trem de pouso baixa travado. Vento baixa travou, leve pouso 1-0, 6-3-1-3. Gol 1-0-9-6, decolado ao 00, chame controle em 1-9-3-5. 1-9-3-5, boa noite. Controle, boa noite, gol 1-0-9-6. 1-0-9-6, contato radar na decolagem, subir mantém nível 370 na saída MOM. 370 na MOM, gol 1-0-9-6. Rio 9-8-0, desça para 2.000 pés, um ajuste 1014, autorizado a final ILS após estabilizado. Cheque de 2014, reportar estabilizado, Rio 9-8-0. 2228, boa noite, formação Vitor, Vitória da Conquista, autorizado nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, e após Elefa, conforme a rota do plano de voo. Controle 1, 19.35, aciona 5401 no transponder. Direita 219. Passada 2228, correto, parte 3, chama pronto, pushback, se não menos. Conterno 1-3365. Salvador, boa noite, Xaner 6313, entrou, Xaner 6313, boa noite, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 6313. Suba restrito ao nível 3.90. Bom 096? Sim. Posso levar na frente pra ti? Guarde a coordenação com o centro específico. Grato, 96. Rio 9810 estabilizado. E 1895, Rio 9810. 2895, 9810. Salvador, boa noite, Rio 9810. Rio 98, continue a aproximação. Vicente 9810. Romeu 2228, autorizado, estacionamento à porta tanque. 1919, chama Recife, 12685. 2085, igual 1099. 1119, reporte 30 pouso baixar travado. Já baixei, travou, livre pouso para o Rio 9810, só confirma o vento? Vento 1110 graus, 1119, Rio 9810. Sente, Rio 9810, livre pouso. Taxi Passaredo 2228, 55 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Autorizado táxi via Engenharia Alfa, ponte imperador no 0, torre em 1895, Kenegal no 0, 164, boa viagem. Pode esperar no 0, 1895, 2228, boa noite. Rio 9810, no solo 10, libera a direita, solo 12, 1-9. Prossegue via Alfa e reporte o resto da Juliette. Ingresso na Juliette, portão 9, pátio 3. autorizado decolar 110 graus 119. Colou zona 4, chama o controle, passaria 2228. Controle agora, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, a passaria do 2228. Passaria do 2228, contato radar, sul para 180, sai da Arbo Elefa. 180, Arbo Elefa. Livre das restrições, Sereta? No presente momento está livre, não temos trato na aproximação. Grato, subindo 180. Controle passaria do 2228? Possível. Se possível, coordenar com o centro, prova de conquista, agradece 2228. Aguardo. Muito grato. 316, parte 3, posição remota 07, solicita o pushback para a meta. Taxi 316 no meio. Taxi 316 no meio. Solicito o táxi. 30 táxi, via Índia e Alfa. Ponte esperador no 0, torre 1, no 85, que nega 10, 14, boa viagem. Tá, ponte esperador no 0, 10895, 5296. Obrigado, bom trabalho. Rio 5972, acendo identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 2016. Autorizado decolar, 1 no 0 grau, 1 no 0 nó, FIP 52 no meio. Passarelo 2228, autorizado, direto Conquista. Direto Conquista, muito grato. Voo no 246, autorizado a chegada BOF, desça para o nível 050. Velocidade de critério, seguindo 5972. Decolou os 25, chama o controle em 119.35. 119.35, trip 5216, obrigado, bom trabalho. Salvador, trip 5216, boa noite. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba para 190, sai da PUCA. Saí da PUCA, subindo a 190, 5216 da trip. Passarela 2228, chama Centro Recife, frequência 1260. 1260, boa noite. Hotel 30360, aceita? Saludo Guarulhos, 360 nível, via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, descer de trilha após conforme. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. 11935, controle 5404, transponder. Para 3 no pé, ajuste no 014. Azul 4235, boa noite, autorizada a chegada Bolf, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Pode posicionamento, senhora. E como número 2. Número 2, ok. Mantenha o perfil com 2 para 3. Estabilizado, 5972. Seu 5972 completa com a torre, 1895. 1895, obrigado, um pouco, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5972, vai final. Rio 5972, check trem. Reportaram pra ele. Ah, 2426. 5972, baixar pra lado. Autorizado, pouso 10 graus, 139, Rio 5972. E pouso 10, 5972. Chegada a Mário, desça para o nível 050, altímetro da 094. Tem ainda a... o perfil de chegada da Mari, após cruzar o nível 960, autorizado voar Duna. Correção, autorizado voar ITAP. Afirmativo, após cruzar o nível 960, autorizado voar ITAP.